enquadrado em esferas instantes presentes, na fluência da forma que se porta lá no fundo, busca do mundo dos imortais, gigantes que estiveram logo após os primais. Me dá licença que tô pra me manifestar. Tô na sequência, potência na cadência, na ritmia que contagia. Ouvido X avisado, interferir. Já tomou conta do corpo inteiro, agora já foi, é o ritmo e a poesia. Profundo, atento, fomento, firmando o que fazemos. Quebrando, quebrado, o alento envolve-se adentro. Saudade eu sinto das tribos que só são vistas em pensamentos, outros momentos. Já não sustentam-se argumentos, apenas fraudulentos documentos que comprovam. Fraudulentos documentos que comprovam. O quanto produtos, o que somos produtos. O quanto produtos, o que somos produtos. O quanto produtos valemos. Códigos, barras de leitura, óptica, desenvoltura, inteligência aproximada embalando pra ninar. Segura nas ondas virtuais e vai. Hoje no fim é o fim. Onde o fim é o fim. Onde o fim é o fim. Segura nas virtuais. Segura nas virtuais. Pois ela vos sucumbirá. Já que se fez a nós, é consequência de todos nós. Coadjuvante da causa, iludido na lábia, na posição da distância, coagulada a ganância, croca armada. Do regresso para o pó de forma indireta, que se é um em pé e múltiplos deitados. Microbiótica transgênica, sufocante pulmonar. A química assassina o final que se anuncia. Homens em fantasias, desconexos caídos na procura do sistema, sempre eterna busca. Pedras que sustentam corpos consagrados, arranca os pés dos falsos, devoradora de mundos, colônia falida, gafanhoto urbano, saciado de demência da ignorância humana. Ecos que ultrapassam o vão e abre-te a porta, reencontro ao caminho sem volta, caminho sem volta, caminho sem volta.